o Deus de sinais, prodígios e maravilhas. Não há Deus maior que o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há. Não há Deus maior que o nosso Deus. Do cativo faz um livre vem. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele abriu o mar vermelho e libertou Moisés e o povo de Israel do cativeiro de Faraó. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Ele deu a vitória para Josué, derrubando as muralhas de Jericó. O justo anda pela fé. Então, pela fé, receba a sua vitória!